chegando sempre na frente. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Reclamar adianta. Apresentação de Átila Nunes, Bandeirantes AM 1360. Amigos do programa Reclamar Adianta, o Dr. Murilo Drummond, que é o nosso médico dermatologista, né, muito respeitado, querido, né, e amigo da gente, né, ele é o inimigo público número um do sol, em relação a gente apanhar sol, quer dizer, não é do sol, ele não tem nada contra o sol. Eu acho, né, eu acho